out there. Delta, ciente, do passando reporte. Bom dia, obrigado. Go on 271, clear taxi via India, call me red on holding point, ultimate terminal 015. Go 1271, hold short, one-way 10, wait for 3-5-1. 102, go 1271, clear for line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 06 knots. Clear for line up and take off runway 10, go 1271. 271 at Barnett, default fire, just call 119 at the small 8, have a nice flight. RK 18, have a nice trip. Over the port control, this is go 127. Flight 390, book a departure. 390, book a departure, go 127. Bom dia, é, São Paulo aprovado nível 360, via UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decolada pista 10, perfil de saída da EL, Leda Bridge, com curva direita, transponder 5551, controle 1198. Jet 961, desça para 2010, São 3601, coteje novamente a rota e o transponder, informa transmissão entrecortada. No cotejamento correto, clareza 5, chame pronto. 1271, pass level 160, contact now, receive send frequency 12545 or 12685. Receive center frequency 12545, is unable 126.85 or 127. Dado 961. Sete aproximação, chame torre 10895. Bom, pois não, 10806, bom pouso. 10806, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, web 7961, baixou e travou na passagem. Bom dia, web 9611, já visual? Negativo. Ok, ciente, reporte quando visual com a pista. Reportaremos. Salvador, na escuta do Jet Whisky, Juliette Serra, PAC 3. Whisky, Juliette Serra, prossiga. Solicitação de reboque do PAC 3 ao PAC 1, na posição 04. Avistou 1600, Jet 9611. Web 9611, já avistado também, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 05 nós. Livre pouso no 0, Jet 9611. Juliette Serra, autorizado iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Positivo, assim farei. Hotel Uniforme, prossiga. Ok, sente, aguarde. Michael, Hotel Uniforme. Web 9000 no Uno, solo 5000, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Direita, Alfa, manterá antes da Juliette. Paulo Salvador, Whisky, Juliette Serra, posição de autorização para ingressar o pátio único, posição 04. Juliette Serra, aguarde. Ok, aguardando a entrada do pátio único. Afirmativo. Web 96 no Uno, ingresso via Juliette, portão 05. Juliette, vai para o 05. Que Juliette Serra, autorizado ingresso no pátio 1, no posição 04. Ok, agradeço. Tchau. Edson 3601, no táxi via Pátio 1, Índia. O Vão Espera chame pronto, ajuste no 0 no sul. Hotel Uniforme na escuta. Confirme quanto tempo o senhor precisa usar para fazer o teste de motores. Gente, Mike, Hotel Uniforme, autorizado o início do reboque até a Golf. Informo só para enfatizar que o senhor vai manter a Golf, ok? Negativo Foxtrot e negativo Alfa, o senhor mantém a Golf. Com a Foxtrot? Ok, de forma que não interfira com a Taxi Fox, é autorizado manter a Alfa entre a Fox e a Golf. Tava da Grand Control, good morning, Oceané 6251. Hotel Uniforme, autorizado o táxi via Pátio 1 e após a Alfa. Good morning, Salvador. Requested the clearance to destination Guarulhos Airport, level 380. Roger, call 118.6 to copy. 118.6, thank you, good day. Tower, good morning, Ocean 63, correction, 6251, 813, and the position 14 requested to increase the destination, Guarulhos Airport, level 380. Roger, minutes to copy, Ocean 6251. Could you let me know which SAG is going to be expected for us today? Probably will be dial departure. Dial departure, thank you. A linha aí decola no zero, vento no 20 graus, 05 nós.